deixa eu te contar. Tu disseste, juraste, tu prometeste-me que me contavas os sinais se eu te pedisse, que tu seguirias o seu rastro com o dedo indicador, unindo os pontos ao ponto de sabê-los de cor. Eu pedi, foi aí que nós cruzámos os mindinhos. Juraste que encontravas até os mais pequeninos. Ias contar os sinais, um a um por todo o corpo. Pouco para ser demais, mas demais para ser pouco. Outro iria desistir, mas tu juraste que era certo. Querias descobrir quantos sinais são em concreto. Buscá-los um a um como um astrónomo em funções, ligando-os uns aos outros para fazer constelações. Deixa-te contar uma coisa bonita. Você vai gostar de saber. Fui eu que inventei da minha cabeça. Você vai gostar de saber. Deixa eu te contar uma coisa bonita. Você vai gostar de saber. Fui eu que inventei da minha cabeça. Você vai gostar de saber. Da minha pele sedenta ias fazer um planetário, a começar no peito onde mora um sagitário. Meu cabelo dourado na tua barba morena, a tua pele de pêssego, a nossa cama pequena. Na pele um céu estrelado, um amor despenteado. Perdidos no céu da boca, nós ficamos aluados. A cartografar sinais, contar da cabeça aos pés. De uma dez, centenas, milhares, até milhões talvez. Para ficares com a certeza de qual é o número exato de estrelas e asteroides que orbitam no teu quarto. Juraste que farias o mapa da Via Láctea. Sinal a sinal era questão de matemática. E até tentaste, começaste a dedicar com a ponta dos dedos pela pele debruçado. Mas quando chegas perto, é certo que bem depressa vais perdendo a conta e nunca cumpres a promessa. Deixa-te contar uma coisa bonita. Você vai gostar de saber. Fui eu que inventei da minha cabeça. Você vai gostar de saber. Deixa-te contar uma coisa bonita. Você vai gostar de saber. Fui eu que inventei da minha cabeça. Você vai gostar de saber. Deixa-te contar. 1, 2, 3. Deixa-te contar. 4, 5, 6. Deixa-te contar. E daqui a 100 nunca vais saber quantos são os meus sinais. Deixa-te contar. 1, 2, 2. Deixa-te contar. 3, 4, 5, 6. Deixa-te contar. E daqui a 100 nunca saberás quantos são os meus sinais. Deixa-te contar uma coisa bonita. Você vai gostar de saber. Fui eu que inventei da minha cabeça. Você vai gostar de saber. Deixa eu te contar uma coisa bonita. Você vai gostar de saber. Fui eu que inventei da minha cabeça. Você vai gostar de saber.